faz parte do nosso álbum 9 anos depois, epílogo, certo? E se chama Quem é o Fora da Lei. Se liga aí qual que é a ideia. Um fora da lei, um fora da lei, fora da lei. Cedo demais, viu que esquema era mais forte. Passou a desacreditar de coisas como sorte. Eles tentaram enfiar em sua mente a imagem de um mundo a pampa, mas era diferente. O bandido que ele vê na TV é preto, e para a lei a semelhança, imagem do suspeito. A maioria dos moleques da quebrada são como ele, como nós não temos nada. Somente um canto desse lado do inferno escuro, mas sofrimento do outro lado do muro. Ele já tá bem crescido e vê o esquema. Seu mano é sempre o alvo, seu mono virou tema. Fulano de tal, foto no jornal, arregaçado é mal, coluna policial. No tempo de escola, mesma idade, tinha uma pá de fama. Trocou seus livros por pedras e canos. Um a um desaparece os camaradas, em cana ou no cemitério, mudaram de área. Com a mina lá, largada no veneno, filho no ventre, pai com a cabeça prêmio. Vida real faz seus sonhos se perder, agora é um movimento estranho pra sobreviver. Não acredita mais em coisas como sorte, viu que o esquema era mais forte. Um fora da lei, um fora da lei, fora da lei, um fora da lei, um fora da lei, um fora da lei, fora da lei. Sentado lá no alto do escadão, ele observa o vai e vem da área, testa a testa. Depara com uma pá de coisas que ele nem quer ver. Nada que lhe espanta, mesmo assim machuca é ver. Pra ver de onde ele tá, ganha todo o visual. Aqui em periferia, a vista é um tanto mal. Ele pergunta, mano, como pode ser? Cada dia a favela tá maior, não para de crescer. No fundo, no fundo, sabe até a resposta. Sempre nos deram resto desse inferno, quem se importa? Se lembra como se fosse hoje que pra estudar, pra chegar até a escola, a caminhada que ele tinha que dar. E dos fulanos que pulavam o portão, a bola embaixo do braço, baseado na mão. Sabadão à noite, lá na festa, ele ouvia o som e viajava no refrão. Ainda lembra às vezes da menininha. Aê, não quer o olho na minha pretinha, hein, truta, cê tá ligado? Nem ela, ele sabe onde tá agora. Se saiu fora, ficou na memória. E os camaradas das antigos aliados, agora já se foram, uns morreram, outros conjurados. Não acredita mais em coisas como sorte. Viu que o esquema era mais forte. Um fora da lei, um fora da lei, fora da lei, um fora da lei, um fora da lei, um fora da lei, fora da lei. Um plano arquitetado pra nos alienar, subtrair, dividir, excluir, não somar. Fazer da nossa imagem um pesadelo eterno, desde a primavera até o fim do inverno. A luta é real, essa guerra se passa, tem vários se matando e caindo em desgraça. No álcool, nas drogas, pressão psicológica, acabar com a nossa mente, essa sim é a lógica. Você foi induzido a acreditar em palavras, mas sem atitude elas não valem de nada. O que faz a diferença na real é a atitude, não palavras bonitas como as que se ilude. Vai muito mais além de tudo que você imagina. Tentaram acabar até com a nossa autoestima. Na falta de opção, vários se pendem pro crime. Encarna o Scarface, o personagem do crime. Meu povo forte, faça guarda, é guerreiro. Jamais vai desistir, força no sangue herdeiro. Trancar as portas, pra nós se der as costas. A oportunidade da vitória é remota. O sofrimento acumulado o consome, transforma um garoto, um menino em sujeito homem. Não acredita mais em coisas como sorte. Porque nós, e o que esquema era mais forte. Um fora da lei, um fora da lei, fora da lei, um fora da lei, um fora da lei, fora da lei, fora da lei, fora da lei. É desse jeito, certo? Em qualquer lugar a treta é a mesma. Cê tem que ficar esperto, irmão. Cuidado com o crime, cuidado com as armadilhas da vida. Tem um monte de coisa acontecendo errado na nossa quebrada. A gente tem que mudar a visão, a gente tem que mudar a consciência. E muita coisa pode te arrastar, certo, irmão? Presta atenção quem é o fora da lei e vamos chegar juntos, certo? É desse jeito, DML na cena. Mia, é desse jeito. Ha, ha. Fora da lei. Firmeza total.